bois na corredoira ciganada, trocando por 10 notas burros velhos. Olá, fita vermelha pendurada pelas mãos de Mariana nos chaveiros. Olá, fita vermelha pendurada pelas mãos de Mariana nos chaveiros. Olá, moços rebeldes e herdeiros, estes caminhos ásperos que andei. Olá, antigos velhos companheiros das searas que aos ventos semeei. Olá, antigos velhos companheiros das searas que aos ventos semeei. Olá, meu Alentejo, minha veia, meu sangue que derramo na cidade. E aí a esta hora é lua cheia, que há uma lua cheia de saudade. Olá, meu Alentejo, minha veia, meu sangue que derramo na cidade. Se aí a esta hora é lua cheia, que há uma lua cheia de saudade. Olá, casas pequenas desta altura, com ervas assomando no telhado, da onde eu ia à guerra contra os maus e regressava sempre esfarrapado. Da onde eu ia à guerra contra os maus e regressava sempre esfarrapado. Olá, sobreiros rubros dos caminhos, onde eu cresci em moitas e valados, e tratava por tu os passarinhos, os gaios, os charnecos tresmalhados. E tratava por tu os passarinhos, os gaios, os charnecos tresmalhados. Olá, meu Alentejo, minha veia, meu sangue que derramo na cidade. Se aí esta hora é lua cheia, que há uma lua cheia de saudade. Olá, meu Alentejo, minha veia, meu sangue que derramo na cidade. Se aí esta hora é lua cheia, que há uma lua cheia de saudade. Minha veia, meu sangue que derramo na cidade. Se aí esta hora é lua cheia, que há uma lua cheia de saudade. Olá, meu Alentejo, minha veia, meu sangue que derramo na cidade. Se aí esta hora é lua cheia, que há uma lua cheia de saudade.